ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. Doze horas e quatro minutos aqui na Pássaro da Ilha FM, é o programa Expresso, vamos juntos até as 14 horas, ainda hoje tem um bate-papo com o vereador eleito aqui de Guaranésia, Thiago da Prata, tá? Fique ligado aqui no programa Expresso. Quem tá participando com a gente, envie o nome completo para concorrer no final do programa a um convite para o Almoço à Mineira, que vai estar acontecendo amanhã na comitiva Leilões e Eventos aqui em Guaranésia, esse Almoço à Mineira, e também, logo após o almoço, tem um leilão de gado beneficente, a conferência São Vicente de Paulo, tá joia? O almoço é às 11 horas e o leilão acontece logo após o almoço na comitiva Leilões Eventos. Você que está mandando aí o seu nome completo, concorre a esse convite no final do programa. Estou recebendo aqui agora nos estúdios da Pássaro da Ilha FM, a gente está continuando aquela série de entrevistas com os prefeitos da região. Já passaram por aqui o prefeito eleito de Guaranésia, o Laércio Center Nogueira, o Luiz Antônio Pérez, utiliza lá de Itapiratiba. Semana passada esteve aqui o Gilson Melo, prefeito eleito de Arceburgo, e hoje chegou a vez de receber o custódio Ribeiro Garcia e o vice, o Ronaldo, prefeito e vice-prefeito eleitos de São Pedro da União. Custódio, seja muito bem-vindo ao programa Expresso, ao Pássaro da Ilha FM. Boa tarde. Boa tarde, Otoninho. Cláudio, boa tarde a todo ouvinte da Rádio FM 106.3, Passo da Ilha. Boa tarde a toda a região. São Pedro da União, alguém que esteja ouvindo, muito boa tarde. Ronaldo, seja bem-vindo aqui à nossa rádio. Parabéns, viu, pela vitória e boa tarde para você. Boa tarde. Muito obrigado, Antônio Carlos, aos ouvintes Passo da Ilha e todos os ouvintes lá de São Pedro da União que estão acompanhando nós. Com certeza o pessoal deve estar ouvindo lá em São Pedro da União, quase 60% dos votos, hein, Ronaldo? É bastante. É, custódio, 60% também é um bom número, né, meus amigos? Uma bela vitória, né? É uma bela vitória. Acho que o povo reconheceu o trabalho da gente, um trabalho de mais de 20 anos, a gente vem lutando por São Pedro, e agora acho que a população de São Pedro reconheceu esse trabalho e mostrou para nós que, confiando em mim, no Ronaldo, nós que vamos estar aí que nos próximos 4 anos com essa tarefa, essa incumbência de administrar a nossa querida cidade de São Pedro da União. E você já imaginava, Cristóvão, você que já é um homem experiente na política, que teria uma vitória com 60% dos votos válidos? Que é uma vitória expressiva, né? São números expressivos. Antônio Cláudio, sim, no decorrer da campanha, a gente fomos sentindo firmeza nisso, no eleitor, aquele palavra firme do que o eleitor falava pra gente, o depoimento do eleitor mostrava essa confiança que estava passando pra gente, que ia ter o apoio que ia dar pra gente. E no decorrer disso tudo, a gente foi adquirindo confiança, estava esperando, sim, uma vitória, mas foi uma vitória um pouco além daquilo que eu esperava. Surpreendeu, ser. Então, surpreendeu, 60%. Sim. E essa vitória eu quero dedicar ela a todos os eleitores de São Pedro da União. Eu sempre falo que a matéria-prima do político é o eleitor. O político sem o eleitor, ele não é nada. Então eu dedico essa vitória a todos os eleitores de São Pedro da União, todos os companheiros, a equipe que nos ajudou, que trabalhou, os coordenadores das campanhas, que eu não vou citar nome para não cometer erro de esquecer alguns, mas quero dedicar essa vitória a toda a população de São Pedro e o eleitor que depositou essa confiança em mim, no Ronaldo e em todos os companheiros que estavam lá junto com a gente. E a partir de agora, esses 40% de eleitores que não torceram por você, não votaram para você, como eles serão tratados na sua administração, Custódio? Haverá perseguição? Porque cidade do interior geralmente tem isso, né? Tony Cláudio, eu acho que a política terminou no dia 2 de outubro, às 5 horas da tarde. Eu acho que o prefeito, que tem responsabilidade com o município, ele não pode pensar em aquele que votou ou não votou. Eu acho que nós temos que administrar São Pedro da União por um todo. Eu não vou falar se você votou ou não votou. Quero lutar, correr atrás e trabalhar para administrar o nosso município por um todo, não 60% que votou em mim, Ronaldo. Sim, toda a população de São Pedro da União vai ter um carinho, um atendimento especial com a nossa administração, fazer, vamos lutar para fazer o melhor para a nossa São Pedro União. Vamos voltar um pouquinho no tempo, Custódio. Como é que você entrou na política? Como é que foi o começo de tudo? Você já foi vereador por 2 mandatos, foi vice-prefeito, né? Sim, Antônio. Então, fui vereador por 2 mandatos, fui secretário, diretor do departamento de obras e fui vice-prefeito de São Pedro União. Eu acho que a política está no sangue, ninguém entra na política por acaso. Eu tive um avô materno vereador, tive um tio materno vereador, tio paterno vereador, e a política está no sangue. Eu acho que a política, eu gosto muito de política, Antônio. Eu acho que a política limpa, sadia, é uma coisa boa. Eu, graças a Deus, hoje, a população de São Pedro, todos me conhecem, eu conheço, posso falar que conheço quase todos também. Graças à política, eu acho que a política é uma coisa que, se fizer ela bem feita, ela só traz alegria pra gente. Tem uns desafios, sim. Eu acho que o gosto e o prazer do político é realizar, é fazer. Hoje nós estamos passando uma fase difícil no nosso país, né? Você começa aí, o país não está bem, a gente está sabendo disso, mas eu sou uma pessoa muito religiosa, um cristão que acredito muito em Deus. Eu acho que com Deus na frente a gente vai abrindo os caminhos, eliminando as dificuldades que nós vamos encontrar. Você que gosta tanto de política, fica triste quando liga a televisão e só vê notícia ruim de política? Fico triste, sim. Eu fico muito triste porque eu acho que o povo hoje está jogando tudo numa vala só. Nós não podemos discriminar todos os políticos. No cenário político brasileiro, tem sim os maus políticos, mas tem bons políticos juntos, sim. E às vezes aquele bom político, ele é prejudicado pelos maus políticos. Mas eu acho que essa Lava Jato que está aí está apurando os fatos. Eu acredito muito na Lava Jato, eu acho que está caminhando. Quero parabenizar esse juiz Sérgio Moro. Eu acho que precisava ter mais Sérgio Moro no nosso Brasil, para passar o nosso Brasil a limpo. Eu acho, sim, que a política... Você acredita que sobraria política, então? Sobra, sim. Eu acredito que esse rumo que está tomando a política está separando os joio do trigo. Política, nós temos um bom exemplo na nossa cidade. Eu acho que político agora, essa política nossa, deixou uma prova aí, que não é só político rico que chega ao poder, não. E com essa Lava Jato aí, está tirando a máscara de muitos políticos que gostaria de... Se ele tem poder, ele chega. Se ele não tem, não chega. Então, essas reformas políticas que estão acontecendo aí, estão mostrando os caminhos. E nós estamos caminhando. Eu acho que eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acredito no nosso Brasil. Nosso Brasil é uma potência. O nosso país é um país muito rico. Só falta trabalhar direitinho e ter consciência que nosso país tem jeito, sim. Boa tarde, Antônio Cláudio. Queria dar os parabéns para o Custódio, para o Ronaldo. Diz que o Custódio é uma pessoa que admiro muito, pois tive o prazer de trabalhar com ele mais de um ano na Prefeitura de São Pedro da União, quando ele era vice-prefeito. Na ocasião, lembro muito bem a força que me deu a ser o profissional que sou hoje, pois muitas vezes ele pegava o caminhão e puxava cascalho com os motoristas. Abraço, Antônio Cláudio, Custódio, Ronaldo, tudo de bom. É o Jefinho que está mandando esse abraço, que hoje trabalha na prefeitura aqui de Guaranésia. Jefinho, é um prazer receber esse apoio seu. E lembro muito bem quando você chegou na prefeitura de São Pedro, aquele rapaz humilde, trabalhador, cheio de vontade, e teve a oportunidade de... Ainda você, Jefinho, não sabia dirigir um caminhão, mas dei toda a oportunidade para você, não só para você, para outros. E você agarrou de um dente e tem você no coração. Muito obrigado pelas palavras, Jefinho. Ô, Custódio, eu tenho uma briga aqui com os vice-prefeitos da nossa região, porque realmente vice-prefeito só serve às vezes para receber o salário. Eu falo isso aqui para todos os prefeitos atuais e para os novos que estão chegando. Como é que vai ser o trabalho desse sujeito que está aqui ao lado do senhor? O Ronaldo vai ter uma função lá na administração de São Pedro da União, ou só vai receber o salário lá no começo do mês? Antônio Cláudio, eu tive um belo exemplo quando fui vice-prefeito. Eu tive o maior prazer de ser vice-prefeito Paulo Geraldo Honor Pereira. Paulo Geraldo Honor Pereira me deu toda a oportunidade para que eu fizesse um trabalho. Eu fui um vice-prefeito que atuei em todas as áreas do município, desde a parte da infraestrutura, da educação, da saúde. Eu tinha ali a liberdade do povo para ajudar no socorrer naqueles momentos da dificuldade dele. Fiz um trabalho de... Tinha o governo do estado do meu lado, que era um partido, eu tinha uma boa ligação, e fiz esse trabalho de correr e buscar os recursos para a nossa cidade. Não só no mandato do Paulo, como no mandato anterior. E o Ronaldo, tenho o maior prazer de respeitar ele como vice-prefeito. Eu acho que o é igual aquele ditado, O Genro não gosta da sogra, quem que é ruim? A sogra ou eu, Genro? Eu acho que o vice-prefeito e o prefeito é da mesma forma. Eu acho que tem que trabalhar com carinho, com respeito, valorizar o vice-prefeito. Ronaldo é um menino que eu vi o Ronaldo no colo da mãe dele. Ele cresceu junto com isso, a origem do Ronaldo. O Ronaldo é uma pessoa assim que deu só alegria esses 50 dias que nós tivemos junto. Uma pessoa firme, forte, uma pessoa determinada. Já falei para ele que ele vai atuar em todas as áreas da administração. Não vai ter uma área específica. Não, não. Ele vai estar trabalhando ao lado do senhor. Junto do meu lado, vai estar nos momentos aí das alegrias, nos momentos da dificuldade. Quero tratar ele com muito respeito. E ele é uma pessoa que já mostrou para mim e já está disposto a trabalhar. Ele não quer ganhar só o salário, não. Ele já falou no decorrer da campanha, deixava isso transparecer para os eleitores. E está regaçando as mangas desde agora. Nós estamos sempre juntos, trocando ideia. E vou precisar dele, sim, junto comigo. E ele já manifestou que está à disposição para nos ajudar, sim. Ronaldo, como é que foi o convite? Como é que surgiu o convite para serviço do custódio? Aceitou de cara? Demorou? Como é que foi isso? No começo foi um pouco de surpresa, né? Você já tinha envolvimento com política ou não? Não, ainda não tinha. Já era filiado no partido mais de 20 anos, mas não tive a oportunidade. E quando tive, confesso que fiquei um pouco surpreso. E não aceitei de primeiro, avaliei também o meu lado, tinha que ver a família. Claro. Porque assim, você não pode entrar sem ter um apoio. Tudo que você vai fazer, você tem que ter uma base. E a partir do momento que eu tive essa base, aceitei. E é um desafio, né? E tudo na vida, você não faz nada se Deus não preparar pra você. A partir do momento que você aceitou, pode ter certeza que Deus que preparou um desafio, né? Nessa campanha, nessa caminhada de vocês, e teve algum momento que você falou assim, opa, parece que tá tornando caldo aqui, não vai dar para vencer? Teve esses momentos, Ronaldo? Uai, por mais surpresa que seja, parece que não teve. Não. Desde o primeiro dia de confiança total. Cada dia só tendo notícia boa, e o otimismo foi até o fim. No entanto, no dia da eleição, a confiança estava total, e só fez confirmar a vitória que estava... O Custódio, explica pra mim como é que funcionou essa campanha lá em São Pedro da União. Porque você... É meio complicada a política lá em São Pedro da União nos últimos anos, não tá? Porque você era vice do irmão do Toninho Gideão. Como é que é? Não, você foi do mesmo grupo deles, né? Aí entrou o Val, e aí esse grupo que era de oposição se transformou em dois grupos que disputaram a eleição. A oposição se dividiu e acabou disputando a eleição agora, e o Val não entrou na disputa. Sim, Dr. Ricardo. É, não, é mais ou menos assim. Eu fui vice do Paulo. Do Paulo. Que é primo do Toninho do Gedeão. Toninho do Gedeão. Que o pessoal talvez não saiba, é o Toninho da Bolsa de Arcebus. Isso. E o que aconteceu? Eu tenho uma linha política que eu sempre votei nessa linha política. Desde a primeira vez que eu votei. E o irmão do Toninho, Gedeão, que é José Rubens, eu era criança ainda, meu pai, que era de uma corrente, o contrário dele, se transferiu para o lado do José Rubens, que era irmão do Toninho Gedeão. E ali trouxe a família inteira. E continuou a vida inteira. Eu virei eleitor, naquela época eu votava com 18 anos, eu não votei José Rubens, eu não tinha 18 anos ainda. Mas a minha família votaram. Aí depois veio o outro sucessor, aí depois veio o irmão dele, o Joaquim, estava sempre junto. Então, a minha origem política é desse lado. E como eu fui vereador por dois mandatos desse lado, fui secretário, fui vice-prefeito, sempre desse lado, e disputei a eleição há 4 anos atrás, eu era vice do Paulo, e o Paulo me pôs como candidato e disputei as eleições. E eu senti que na minha campanha já teve alguns dissidentes da minha corrente que partiu para o outro lado, que foi a diferença de eu ter perdido a eleição. Esse dissidente me fez falta para que eu fosse eleito. Mas eu acho que passou-se 4 anos, chegou a eleição de novo, e eu não imaginava que ia ser candidato nessas eleições agora. Mas o grupo político que estava sempre do meu lado, os companheiros, sempre me impondo para frente que eu fosse candidato. Mas aí aconteceu isso, uma boa parte do grupo, da minha parte, se deslocou e formaram uma chapa unindo com o outro lado, adversário meu, 4 anos atrás. Mas é aí que veio a diferença agora. Esse grupo se foi para lá, mas os eleitores ficou de lá de cá. O povão ficou com a gente, comigo, com o Ronaldo e com o nosso grupo. Aí eu acho que foi a diferença, que eu falo que não existe candidato rico nem candidato pobre. Existe o candidato que o povo acha que deve ser eleito. E eu saí com o Ronaldo, convidei o Ronaldo era filiado do PMDB na época, já 2 anos atrás, eu percebi que isso vinha acontecer. Eu preparei o Ronaldo, fiz um convite para ele. Na hora ele ficou meio surpreso, mas acabou que aceitou. E nós saímos candidato. Mas eu quero dizer o seguinte, eu acho que em política tudo é válido. Nós temos que política é a arte de conversar, dialogar. Eu não me considero, não tem inimigo político em São Pedro. Nós temos adversário político. Sim. E acho que as pessoas dissidentes do PMDB que foi apoiar o Toninho de Gedeão, não tem nada contra o Toninho, sou amigo dele. Ele era prefeito aqui em Erceburgo, eu era vice-prefeito em São Pedro, nós tínhamos um bom relacionamento. Acho que o direito de disputar uma eleição todos têm. Como ele tinha o direito de disputar, os meus companheiros achou que eu deveria ser candidato. Saí junto com o Ronaldo, disputamos a eleição, teve essa alegria, o povo nos apoiou, nos elegeu, estamos eleitos. Mas eu acho assim que nós estamos abertos para dialogar. Aquelas pessoas que nos deixou e foi para lá, estamos abertos. Eu, Ronaldo, nosso grupo político, estamos aí de braços abertos para conversar, dialogar, fazer uma administração junta, uma administração participativa, ouvir o povo. Eu deixo aqui até esse recado, essa abertura aí. Quem quiser nos procurar e conversar, nós estamos dispostos a conversar, se não tem inimigo político. Ó, a gente vai fazer um intervalo comercial e seguimos já com esse bate-papo. Estou recebendo aqui o Custódio Ribeiro Garcia, prefeito eleito de São Pedro da União, e o Ronaldo Tijolo. A gente faz um intervalo bem rapidinho e voltamos já. Quero agradecer também aqui do vereador eleito, né? Vereador atual e vereador. Quantas vezes já, Robson? Terceiro mandato, né? Daqui a pouquinho tem um recadinho, inclusive, aí para passar pra gente de um evento beneficente. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. Programa Expresso na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas, daqui a pouquinho tem a participação do vereador eleito aqui em Guaranésia, o Thiago da Prata. Agora eu quero chamar aqui para participar do programa, ele vai vir aqui em uma outra oportunidade para ser entrevistado, é claro, como todos os vereadores da região, o Robson que está por aqui e vai falar para um convite, né? Fazer um convite aqui para os ouvintes do programa Expresso da Pássaro da Ilha FM, de um evento que vai acontecer em Biguatinga, né, Robson? Isso, boa tarde. Boa tarde, Romano e Cláudio, obrigado pela oportunidade. É um prazer revê-lo, né? Mais uma vez aqui no Programa Expresso, né? Já tive a oportunidade de vir aqui, sim, participar com você, sou muito grato a você pela oportunidade que foi dada naquele momento e também agora de abrir esse espaço aqui, da gente poder fazer um convite aí a toda a população da região, que nos dias 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de novembro agora, haverá uma quermesse lá no bairro Biguatinga em prol do Hospital Regional do Câncer de Passos. Então a gente convida a todos para estar participando com a gente lá. No dia 19 vai haver um torneio de futebol, no dia 20 uma cavalhada solidária, certo, onde é a serviço do almoço, e todas as noites lá é shows, a parte festiva lá. Então todo mundo puder participar e lá levar uma prenda, algo, poder participar, comprar bingos lá, tá junto com nós, a comunidade lá do bairro Biguatinga, lá em nome dos dois irmãos, o Isonel e o Osmar, a gente convida a todos para estar participando com a gente lá. 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de novembro. Justamente, tá certo? Beleza, feito. E aqui, aproveitando aqui, parabenizar aqui o prefeito eleito, que o Custódio, ao Ronaldo Tijolo, vice dele aqui, que Deus abençoe, que no ano que vem a gente sabe todas as dificuldades que tá aí, tanto a nível nacional, estadual, a questão municipal lá, mas vamos com fé em Deus, nosso abençoado, vamos fazer um bom trabalho com certeza. Parabéns a eles, parabéns a vocês. Já que você fez elogio, não vou perder a oportunidade, você foi um vereador muito crítico à gestão atual, como, sim, é que você vai ser agora com o Custódio? Vai ser o vereador do Custódio ou vai ser o vereador da população de São Pedro da União? Vou continuar sendo vereador da população de São Pedro da União, como o já fomos na gestão do Paulo e como vice. Você sabe da minha postura. A gente faz a participação de estar trabalhando junto com o prefeito, sugerindo, fazendo sugestões, certo? E sendo parceiro. A grande diferença da gestão anterior, do qual eu fui adversário ferrenho, é porque o prefeito não me deu a oportunidade de ser o vereador, um participante da gestão, e sim me tomou como inimigo. Isso que foi a grande dificuldade. Agora com o Custódio, que ele sabe da minha postura, que eu cobro bastante, que a gente está sempre firme lá cobrando como vereador eleito pelo povo, certo? Vamos ser parceiros, sabemos as dificuldades que vamos enfrentar, mas eu acho que o mais importante, Antônio Cláudio, é que eu tenha ciência, quando apoiei ele, da capacidade dele. Já sei de tudo que ele conquistou para São Pedro, que tem condições para isso. Agora a gente espera que consigamos recursos para isso, uma vez que a gente está vendo Brasil na crise bagunçada, tá? Político, o estado de Minas Gerais, esse caos com esse governador que não sabe, não segura a própria cadeira, mas tenho certeza que a gente vai poder fazer um bom trabalho, quer estar junto lá cobrando em prol da população. Outra pessoa que está elogiando o senhor aqui, Custódio, hoje de manhã falei com ele, é o prefeito aqui de Guaranésia, João Carlos Miquilo, né? Falou que ficou muito feliz com a sua vitória, quando ele ficou sabendo que o senhor iria ao programa, ele me ligou e já disse, olha, deseja sorte na administração, disse que considera o senhor um homem muito trabalhador e que São Pedro da União está em boas mãos. Foram as palavras do João Carlos, prefeito aqui de Guaranésia, para o senhor. Obrigado, João Carlos Miquilo, essas palavras suas só enriquecem a gente e eu quero retribuir o mesmo. Eu acho que para mim foi uma alegria ter conhecido você e ter acompanhado o seu trabalho, a sua luta e um homem sério que você é. Eu acredito que você, no futuro breve, retorna a prefeito de Guaranésia de novo, se Deus quiser. Custódio, ser prefeito nesse momento que o Brasil está atravessando de crise vai ser bem complicado. Você já está preparado para isso? Como é que o senhor está formando esse cargo, os diretores de departamentos, para lidarem com essa crise? Porque agora não pode mais convocar lá, convidar alguém, um amigo só pelo lado político, tem que ser alguém que esteja preparado para enfrentar essa situação, né, que o país atravessa. Tony, eu acho que a política, ela é cheia de desafios, cheia de surpresa. Eu não fui prefeito ainda, eu fui vereador, fui secretário, fui vice-prefeito. Eu tenho plena consciência. Como vereador, eu trabalhei um pouco para São Pedro. Como diretor de departamento, trabalhei bastante para São Pedro da União. Como vice-prefeito, continuamos trabalhando, trabalhamos bastante para São Pedro da União. E hoje uma responsabilidade maior ainda como prefeito. Eu só estou vendo uma coisa e estou muito preocupado. Eu não fui prefeito de São Pedro, trabalhei muito por São Pedro, mas eu tinha aonde bater, eu tinha a porta, eu tinha a pessoa da minha confiança em Belo Horizonte. Hoje nós estamos sabendo que o país está passando por uma crise ferrenha, mas aquilo que eu te falei, nós sobre o secretariado, nós estamos conversando, trabalhando e vamos sim. Tenho até o dia 31 de dezembro para mim apresentar o meu secretariado para compor a equipe que vai trabalhar com a gente de São Pedro da União. E vou procurar pessoas de responsabilidade, pessoa que queira trabalhar para a nossa cidade. Eu não vou dar emprego, vai ter serviço, vai ter que trabalhar, nós vamos ter que vestir a camisa do nosso município. Porque o prefeito sozinho ele não faz, ele não administra uma cidade, ele precisa de um corpo, secretariado, funcionário, para desenvolver um bom trabalho. E nós estamos escolhendo lá o pessoal nesse sentido, para que trabalhe. Agora, nós vamos lutar, sim. Eu acho que se nós ficar de braço cruzado lá, não vai cair nada do céu para nós lá, não. Nós temos que cobrar, temos que correr atrás. Hoje, graças a Deus, as portas de Brasília estão se abrindo para São Pedro União, pelos contatos que a gente tem. Tive a oportunidade de há poucos dias em Brasília, já conversando nesse sentido. Devo de retornar há poucos dias agora de novo e nós temos que batalhar para buscar São Pedro da União. São Pedro da União é um município, se for ver, é um município de grande, mas de pouca, a população são pequena. Mas nós temos que correr atrás, nós temos muito desafio a ser vencido em São Pedro. Nós temos que lutar para que busque o melhor para a nossa cidade. Curiosidade minha, Custódio, de onde vem essa ligação tão forte que o senhor tem com políticos influentes de Belo Horizonte, de Brasília? Porque pelo que eu observo aqui na região, o senhor é um dos políticos que tem mais ligações com esse pessoal. Como é que começou isso, essa história? Então, Ricardo, eu acho que a política é igualzinho qualquer profissão da vida. Tem um bom médico, tem um bom policial, tem um bom funcionário braçal, um bom pedreiro, um bom pintor, um bom motorista. A política é a mesma coisa. E política você tem que plantar para colher. Política você não fazia da noite por dia. Eu faz quase 30 anos que eu venho semeando uma semente, trabalhando. Eu apostei em pessoas de confiança que poderiam um dia ajudar São Pedro. E por isso que eu tenho esse bom relacionamento. Eu, graças a Deus, hoje eu tenho assim, pessoas que faz 30 anos que está envolvida a política, e eu era menino ainda, que já estava acompanhando essas pessoas. Então, eu tenho esse privilégio, graças a Deus, mas isso durou muitos anos. A política não sai de uma hora para outra, não. Então, por isso está acontecendo. Foi construído então, passo a passo. Construído passo a passo essa história política. E graças a Deus, hoje, nós estamos aí, tem pessoas com bastante conhecimento em Brasília, que estão lá, são nossos padrinhos, que estão lá. E pode ter certeza que vai ser cobrado por mim. Que eu sou um político bem chato. Quem quer, pede. Ninguém vem cá oferecer, não. Nós temos que correr atrás, cobrar. Nós vamos, a partir de janeiro, vamos ver as nossas prioridades. Já estou vendo, já estão cobrando. E vamos correr atrás. Quais são as prioridades, Custódio? Então, se nós for numerar aqui, são várias. Mas o maior desafio para nós, São Pedro da União, chama-se saúde. É. Não só de São Pedro. A saúde do Brasil está doente. Nós precisamos cuidar, dedicar muito à saúde. É o primeiro fato. Então, são vários, mas vem a saúde, vem a educação, vem as estradas, vem o esporte, o lazer, Pessoal, vamos focar na saúde, que só na campanha, eu me lembro que o pessoal reclamava muito, não tem especialistas. Você já está vendo isso para tentar especialistas lá para São Pedro? Nós temos que cuidar aí de um pediatra, de um ginecologista, nós temos que lutar a coisa melhor, convênio, mas temos que ver as condições financeiras. Não sabemos de que forma vão receber a prefeitura. Então nós vamos trabalhar, nós temos. São Pedro União hoje tem uma equipe de saúde muito boa. Tem um corpo clínico de médico, enfermeiro, agente de saúde, são pessoas boas, trabalhadoras. Nós precisamos sentar e traçar uma meta para ver o que nós vamos fazer para a nossa saúde de São Pedro. Mas uma coisa eu tenho certeza, que nós vamos lutar para fazer o melhor para a nossa população. O senhor falou que não sabe como é que está a situação da prefeitura lá. Não está havendo uma transição? Está tendo uma abertura? Vocês estão conversando com o Val ou nenhuma conversa até agora? Conversa não houve ainda, mas nós já montamos a equipe de transição, passamos para ele, e sabendo que já foi feito um decreto, e parece que vai ser retomar os trabalhos a partir do dia 7 de novembro. Que nós vamos começar a fazer. Quero fazer uma transição tranquila, vamos sentar, conversar e vamos tocar aí uma forma do melhor possível. O Jefinho mandou uma pergunta aqui, ó. Quanto tempo o senhor acha que vai levar para colocar a prefeitura em dia? Está perguntando o Jefinho. O Jefinho, a pergunta é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Primeira coisa para mim falar para você, quanto tempo eu vou ter que tomar pé da situação da prefeitura. Como é que está a situação da prefeitura? Isso primeiro, mas não vamos medir esforço, vamos lutar para fazer o mais rápido possível. Como político, como está São Pedro da União hoje? Falta muito? Precisa de melhorar muita coisa, Custódio? Sim. O Val fez um trabalho de 0 a 10. Que nota o senhor daria para o Val? Acho que uma nota 5. Nota 5. Então tem muita coisa para caminhar. Tem muita coisa para caminhar ainda. Nós precisamos fazer muita coisa em São Pedro ainda. Eu acho que o prefeito nunca que faz tudo. Ele sempre faz um pouco e deixa alguma coisa fica para que dá continuidade. Eu acho que não é fazer crítica de ninguém. Eu acho que todos os prefeitos que passaram por São Pedro, todos fizeram. Uns fizeram mais, outros fizeram menos, mas todos têm a vontade política de fazer. E eu acho que o desafio nosso é maior porque o país não está bem. Você administrar uma prefeitura com dinheiro é uma coisa, administrar uma prefeitura sem dinheiro é completamente diferente. Agora, o que eu estou preocupado é com o inchaço da folha de pagamento que nós temos na nossa cidade. Como resolver esse problema, senhor Custódio? Vamos sentar com a equipe a partir do dia 2 de janeiro para nós traçar uma meta para ver o que nós vamos fazer para resolver esse problema. Outro problema que a gente sempre, que o pessoal de São Pedro da União sempre fala, é a questão de empregos. Não se tem indústrias. A prefeitura provavelmente deve ser a maior empresa, né? A maior empregadora do município. E aí, como trazer empresas, como gerar empregos nesse momento de crise em São Pedro da União? Eu acho que a geração de emprego na nossa cidade, eu sempre falei que a prefeitura, ela não é uma empresa de emprego, um cabide de emprego. Você dar emprego é muito bom, é um gesto bonito. O triste é demitir. Isso é duro. Agora, a prefeitura, nós precisamos ter uma maneira de lutar para que aconteça. Eu vou devolver uma pergunta para você, Antônio Cláudio. Se você me fizer um convite para almoçar na sua casa, por mais simples que eu seja, você vai preocupar, ou eu vou preparar um almoço para me receber o custódio da minha casa. Você vai se preocupar com o que você vai fazer para oferecer para mim. E o prefeito é a mesma coisa. Para me convidar empresa, fábrica para São Pedro da União, eu tenho que reestruturar o meu município. Eu tenho que criar um parque industrial, eu tenho que arrumar uma área. E para mim fazer um convite para ou essa ou aquela pequena ou grande empresa instalar no nosso município. Eu não prometi nada disso durante a campanha. Eu prometi que eu e o Ronaldo e a equipe vamos correr atrás para tentar resolver isso. Eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa que já dei condições para um pouco de trabalho em São Pedro da União. Foi lutando para fazer a estrada de São Pedro da União ligando a Juruáia. Que ele hoje, graças a Deus, sai, acredito que mais de 30 pessoas que saem de São Pedro da União e vai trabalhar em Juruáia e dá o prazer de retornar e dormir em casa com suas famílias. Eu sou uma pessoa que nasci na zona rural, no bairro Alves, bem próximo a Juruáia, estou no meio do caminho. E nós tínhamos uma tarefa difícil, é uma barreira que nós tínhamos lá, que era muito próximo, o município próximo, e tinha uma dificuldade de estrada, por uma serra grave que nós tínhamos lá, era difícil. Com a construção da estrada, ficou muito fácil. Hoje, esse trajeto de São Pedro da União a Juruáia, que então, graças a Deus, hoje já ajudei a gerar um pouco de emprego, oferecendo. Mas nós temos que correr atrás para tentar buscar, para trazer para São Pedro da União alguma coisa assim, para oferecer emprego para a nossa população de São Pedro da União. Agora há pouco o Robson falou o bairro de Biguatinga. Biguatinga ainda é um bairro, né? Não é distrito, né? Sim. Existe essa ideia? Biguatinga é um bairro, não só Biguatinga, o Cerradinho. E mais demais bairros rurais que tá junto ali. E nós vamos inteirar do assunto o mais rápido possível. Nós vamos transformar o Biguatinga e os demais bairros ali a distrito. Para nós vai ser um passo muito importante para nós fazer o melhor ali para aquela população. E aproveitando a oportunidade, já quero agradecer toda a população ali de Biguatinga, Cerrado e os demais ali que compõem ali o bairro de Biguatinga. Para mim, que o pessoal está sempre no meu coração, o pessoal que me trata com muito carinho, e nós podemos ter certeza que nós vamos lutar de um e dente para fazer o melhor para eles. Para a gente finalizar esse bloco, como estão as estradas rurais de São Pedro da União hoje? Estradas rurais, eu sempre brinco, é igual a pia da cozinha da casa da gente. Estrada de terra, você arruma, deixa bonitinho, deu uma chuva, tá bagunçado. Eu faço essa comparação com a pia. A esposa vai lá, arruma, limpa, o maridão chega, toma um café e deixa a xícara lá em cima. Já não tá bonitinha a pia mais. É a mesma coisa a estrada rural. Mas nós temos que lutar para que faça o melhor. Nós temos que fazer serviço de drenagem, limpeza das estradas, cascalhamento. As condições hoje não são boas? Não são boas. Não são boas. As próximas chuvas que vier já vai ter problema. Isso aí preocupa demais, porque a nossa população de São Pedro da União é baseada muito na agricultura, na pecuária. Hoje tem um escoamento de leite, linha de leite, linha escolar, é tudo. Então, e nós temos o nosso município é muito acidentado. Temos muitos descida e subida e pobre de cascalho. Mas nós vamos lutar para que faça o melhor para a nossa população. E o senhor já vai começar o ano depois de um período de chuvas, então as estradas vão estar piores ainda. A nossa preocupação justamente é essa. Tomar posse dia 1º de janeiro, começar a trabalhar dia 2 de janeiro, vou tomar pé da situação, como é que vai estar a infraestrutura, caminhão e máquina, e cascalho, você não puxa cascalho debaixo de chuva. Você pôr cascalho na estrada com chuva é multiplicar as dificuldades, é fazer lama e ali não vai dar. Mas vamos, nós já estamos lutando para que faça o melhor, para que aquele ponto crítico de emergência nós tentar resolver. Certo. Isso, se Deus quiser. Vamos fazer um intervalinho comercial, a gente volta já no terceiro bloco desse bate-papo aqui com o prefeito eleito de São Pedro da União e o vice Ronaldo Tijolo. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, recebendo aqui a mensagem do vereador lá de Arceburgo, Tim da Égua, né? O vereador mais votado lá na cidade de Arceburgo, tá mandando um abraço aqui pro senhor, viu, Custódio? Tá dizendo aqui, não conheço o prefeito Custódio de São Pedro da União, não conheço pessoalmente, mas já dá para ver que é uma pessoa boa, cidade de São Pedro vai ganhar muito com o senhor. Tá. Obrigado, Tim. Quero desejar o mesmo para você, faça um bom trabalho aí em Arceburgo e transmite aí um abraço também pro novo prefeito Eugilson, que não conheço também, mas tem informações que é uma boa pessoa. Como é que vai ser a relação do senhor com a Câmara lá em São Pedro? A Câmara foi, a maioria foi oposição, né? Sim. Tônio Cláudio, eu acho que eu fui vereador por 2 mandatos, eu sei das dificuldades que os vereadores têm. Eu, para mim, eu acho que não me considero vereador oposição. Igual eu fui eleito, tenho um compromisso de trabalhar por São Pedro União, eu penso que os vereadores também, eles não precisam me apoiar o Custódio, apoiar sim o município de São Pedro União, fazer o que for melhor para a nossa cidade. Então, quero tratar com carinho, com respeito. Para mim, os 9 são amigo e companheiro. O meu amigo Dioninho, grande vereador lá de São Pedro da União, está fazendo a seguinte pergunta. Uma das dificuldades de quem estuda em São Pedro da União é não ter oportunidade de estagiar na própria cidade. Sua administração vai dar esta oportunidade aos estudantes? Dioninho, obrigado pela pergunta. Eu acredito que sim. A nossa cidade é um bem reduzido o número de funcionários, né? Então, de acordo com a necessidade e a oportunidade, nós vamos sentar, conversar e dar essa oportunidade, sim. E a questão do transporte, que também foi uma promessa de campanha, só de lá para Cochupé, para Muzambinho. Como é que vai funcionar isso daí? Ou vai ficar só na promessa de campanha? Transporte universitário. Para Cochupé e Muzambinho, para mim é um ponto, e o Ronaldo, são um ponto de honra nosso. Se Deus quiser, no primeiro dia de aula, nós já estamos prontos para fazer esse transporte gratuito para nossos jovens de São Pedro. Mesmo com todas as dificuldades financeiras, o senhor acredita que vai dar condição? Vamos lutar para que aconteça isso, sim. Isso aí é uma história antiga e vem se arrastando. E acho que essa crise que nós estamos passando, nós temos que dar oportunidade para ajudar, sim, aquela pessoa que está procurando fazer o melhor, ter um estudo melhor na vida dele. Nós temos que lutar para fazer o melhor, sim, se Deus quiser. Andréia Aparecida de Souza, parabéns pela vitória, prefeito Custódio. Está deixando os parabéns aqui, Andréia. Obrigado, Andréia. Em relação à iluminação pública, eu me lembro que quando o Robson esteve aqui, acho que há uns 6 meses atrás, a gente já tinha esse problema da questão da iluminação pública. Isso vai ser resolvido, Custódio, resolvido com rapidez, até por uma questão de segurança dos moradores de São Pedro da União? Antônio, iluminação pública, ontem mesmo eu tive uma audiência com o Machado, da CEMIG, e ele passou todos os problemas e dificuldades que São Pedro tem. Eu fui vereador, eu votei 2 vezes esse projeto na ação pública, contra. E depois vieram de novo, e agora recentemente foi reprovado por unanimidade esse projeto na Câmara. O ano que vem nós vamos, se Deus quiser, nós precisamos fazer um reparo na parte da ação de São Pedro União. Tem muitas lâmpadas que tem que ser trocada, as lâmpadas que já está ultrapassada. Nós temos que dar uma reestruturada na parte elétrica da rua de São Pedro inteiro. E com a respeito àquelas lâmpadas que estão queimadas, o mais rápido possível, no mês de janeiro, se tiver alguma, tem que repor. E depois tentar melhorar a parte, não toda a parte elétrica de São Pedro União. Questão de segurança, Custódio, semana passada mesmo, a gente teve aquele tentativa de assalto, né, que acabou meio frustrada lá em São Pedro União. Como é que vai ficar? Porque cada dia mais a gente vê que esses bandidos estão vindo para o interior, né? E pelo jeito estão instalados aqui na nossa região, né? Que é o pior, né? Porque agiram em Arceburgo essa semana passada em São Pedro da União. São Pedro da União frequentemente recebendo visitas, umas visitas meio estranhas nesse sentido aí. E, infelizmente, o nosso país inteiro está passando por isso, falta de segurança. Eu acho que nós temos que começar. Já estive com o ministro da Justiça em Brasília, cobrando disso. Vamos cobrar do Estado e vamos fazer uma parceria com a Polícia Civil, Polícia Militar. Eu gosto muito de trabalhar em parceria. Eu acho que nós vamos fazer o possível para dar todo o apoio para a Polícia Civil e Polícia Militar de São Pedro União, para nós combater esses crimes aí, para que nós mostramos aí que São Pedro União tem uma equipe boa de policial. Eu confio muito na Polícia Civil, na Polícia Militar, e vamos dar as mãos, vamos fazer um trabalho para nós não dar oportunidade para que essas pessoas vão lá. O que seria custódia desse trabalho? Aumentar o efetivo? Porque é aquele negócio, segurança, todo mundo sabe, é um dever do governo, né? E não da prefeitura. Mas acaba sobrando pro prefeito custódia. Sim. A pessoa não vai reclamar lá pro Temer, não vai reclamar pro governador do estado, vai reclamar pro prefeito. Nós vamos procurar conversar com a Polícia Militar e Civil, sentar, para ver se tiver possibilidade de aumentar os efetivos. Para nós, vamos fazer uma parceria, ter um convênio, mas cobrar também que aumente o efetivo da nossa população, para que dá mais segurança para a nossa população. Eu tenho um exemplo claro, meus irmãos foram assaltados aí na colheita de café, levando quase 200 sacas de café. Foi abordado aí de madrugada com um bando de bandido dentro de casa com o revólver na cabeça. Eu acho que o nosso país tem que dar um basta nisso. Nós temos que fazer uma parceria para que resolva isso. Martim Soma, aqui de Guaranés, está parabenizando e mandando um grande abraço para o senhor. Obrigado, Martim. E lá, a gentileza aí, retorno ao mesmo para você. O Flávio de Biguatinga, quero saber se vai sair o asfaltamento do Alto da Serra até Biguatinga. Ô, Flávio, essa pergunta sua, ela cai num momento muito oportuno para a gente dar uma explicação. No mandato meu e do Paulo, que terminou mais de quatro anos atrás, nós tivemos a oportunidade de colocar aquele trecho ali na prioridade do Caminho de Minas. E o governador tinha até disponibilizado o recurso. Mas com essa crise que nós estamos passando aí, parece que foi caiu no esquecimento, não só lá, como de Juruai, a Mata do Sino, que o prefeito Alvim estava muito empenhado, parece que deu uma acalmada. Mas nós vamos, isso não é uma promessa, não. Nós vamos cobrar, lutar para que, no momento oportuno, vamos lutar para isso. O Biguatinga merece, sim. Em relação aos funcionários públicos que, porventura, não executarem bem suas funções ou que não tratarem bem um cidadão no município, qual será a atitude da sua administração? Eu sou uma pessoa que gosto muito de dialogar e conversar. Eu acho que o funcionário público, ele tem um salário dele, não é tão bom o salário do funcionário público, a gente reconhece que não é um bom salário bom, mas eu acho que ele tem que pensar no próximo, no companheiro, pensar que a população tem que ser merecidamente, ter o trabalho dele. Você está ali para prestar um serviço, você tem que tratar a pessoa com carinho e mostrar o trabalho dele. Agora, aquele funcionário público que desacatar o munícipe São Pedro tem que ser chamado a atenção, sim. Eu acho que quero montar uma equipe para trabalhar com educação, tratar os munícipes com respeito. É, uma das principais demandas de São Pedro da União é a falta da regulamentação dos terrenos. Né? É um grande problema que se arrasta há anos e anos e anos. O custódio vai ser o prefeito que vai resolver esse problema ou a gente vai continuar com esse problema por anos e anos e anos, custódio? Antônio Cláudio, isso aí nós iniciamos um trabalho com o Paulo anterior, eu acompanhei. Paulo é uma pessoa que dedicou muito a esse trabalho, caminhou bastante. E nesse mandato que está terminando, eu não tenho conhecimento até onde foi. Mas se Deus quiser, isso não vai ser fevereiro, não. Vai ser em janeiro de 2017. Nós já prioridade. Vamos começar a mexer com isso. Isso para nós vai ser um desafio, não um desafio meu, é uma coisa que nós precisamos resolver isso para São Pedro da União. Nós precisamos resolver isso para clarear os caminhos, para vir outras demandas mais que nós precisamos para São Pedro da União. Que isso causa muitos problemas, né, para todos os moradores. Muitos problemas. Cidadão, ele não tem. A minha casa mesmo é uma carta de data sem registro. Nós temos que resolver tudo isso. A pessoa quer vender, não vende, não compra. A pessoa quer fazer um financiamento para reformar a casa, não consegue. Então isso aí é uma coisa que nós temos que resolver. Nós temos que dedicar, sim, vou contar com desde já, contar com o apoio da população para que nós faça isso em conjunto aí. Vamos procurar profissionais para ajudar a resolver essa parte. São Pedro da União, não há uma área de lazer, pois o clube, por exemplo, está com a piscina sem funcionar há 4 anos. A gente falou sobre isso também aqui, né, Robson? Eu lembro. Ainda não voltou a funcionar a piscina lá de São Pedro da União? Não voltou. Até hoje parado. Eu fui um cidadão que lutei muito em 2005 para reformar a piscina. Foi um dos primeiros recursos que eu batalhei para trazer para São Pedro da União. Na época, lembro direitinho, R$200 mil. Eu era um diretor de departamento voluntário naquela época na prefeitura. Eu fui para Belo Horizonte com dinheiro meu, porque eu não tinha direito nem a receber diária da prefeitura, pleiteei naquela época, veio 200 mil reais para a reforma da piscina. Foi uma maravilha, teve a contrapartida da prefeitura, reformou, deixou aquela piscina maravilhosa. Mas infelizmente eu vejo com muita tristeza aquela piscina lá hoje, lá de boca aberta, seca, sem água dentro da piscina. Nós precisamos lutar para que transforme aquilo assim numa área de lazer. Está bem centralizada, bem localizada, é uma piscina muito boa, arrumadinha. Nós temos sim que dar prioridade naquilo lá, sim. Os 4 anos no sol lá vai precisar de uma outra reforma. Sim, vamos lutar para fazer o melhor para ela. Lazer é um problema que os jovens em São Pedro da União acho que tem bastante, né? O Ronaldo, que é muito ligado na questão de esporte, como é que vocês vão trabalhar essa questão, Ronaldo? Deixa eu colocar você na rota, deixa eu apertar um pouquinho também, Ronaldo. Né? Como é que vai ser a questão do esporte lá em São Pedro da União, você que está ligado nessa área? Então, a gente pretende trabalhar bem no esporte, né? É um setor que eu acho que não gasta muito e consegue fazer um bom esporte, né? Incentivar as crianças. Hoje os jovens estão meio desligados, né? Hoje os jovens estão indo para outro caminho. Às vezes você monta um trabalho no esporte, os jovens não dão atenção, você tem que ficar correndo atrás deles para participar. E o campeonato o povo gosta, faz um campeonato o povo já gosta mais. E dá atenção nos times, né, que disputa MOG, os times de domingo, tem o time de sábado, tem que incentivar e trazer o jovem de novo hoje pro esporte. Eu acho que é o melhor esporte, caminho, né? Praticar esporte. O Custódio, tem um terreno aqui que me falaram que fica no bairro Cariocas, entre o parque de exposição e a quadra, né, que inclusive está em concessão lá a uma empresa. E seria um local para a construção de uma área de lazer, de um parque? O que você pensa em fazer nesse terreno? Repete a pergunta, por favor. É um terreno que fica ali no bairro Carioca, entre o parque de exposições e a quadra. Parece que até é um terreno, tem uma concessão de uma empresa, não sei. Não, aquele terreno que eu estou sabendo é que é terreno é da prefeitura. É da prefeitura. Eles até mexeram, fizeram uma terraplanagem lá. A gente tem que fazer um estudo daquele terreno, porque é um terreno que não é um bom terreno. Não é um terreno que passa... Tem vários nascentes que passam ali. Tem um maneamento ali, ambiental. É um terreno de risco. Eu acho que a gente tem que tratar aquilo, fazer um estudo e ver o que pode ser aproveitado daquele terreno. Tá, então não existe um plano específico. Vai ter que ser feito um estudo. Tem que ter um estudo. Pra, a partir daí, pensar em algo a ser feito. Sim, sim. Custódio, tem mais gente mandando abraços aqui, parabenizando. Denise também está te parabenizando aqui. O meu amigo João, né? O João Luiz, ele mandou uma mensagem de áudio aqui, João. A gente não tem condição de colocar mensagem de áudio aqui, tá bom, João? Mas um abraço aí pra você. Só de eu tô aqui com o seu plano de governo, fiz questão de entrar lá no site do TCE, como eu tô fazendo com todos os prefeitos. E é um bom plano de governo, pelo que eu li. Vai dar pra realizar quantos por cento dele, Custódio? Mesmo, pense direitinho, Custódio, porque eu vou cobrar essa realização daqui a 4 anos. O Antônio Cláudio, o nosso plano de governo é um plano básico. Que toda cidade tem aí. Segurança, educação, social, tudo isso. Nós temos que lutar para fazer o melhor para a nossa população. E é que nós temos aí cuidado social, cuidado do lazer, cuidado da segurança pública, educação, turismo, tudo isso nós temos que lutar para que faça o melhor. Nós vamos lutar, dar o sangue para nós realizar pelo menos um pouco de cada proposta dessa aí. Nós temos que lutar para pôr em prática, sim. Acima de 50%? Não, vamos ser um pouquinho mais otimistas. O que nós puder fazer, pode ter certeza, vamos fazer, começar com menos, mas quero fazer mais, se for preciso. Vamos lutar para fazer. Daqui 4 anos, quando o senhor voltar aqui, vou colocar muitos vistos aqui. Sim, vamos lutar que nós façamos o melhor para São Pedro Daniel. Prazer recebê-lo aqui, viu, Custódio? Adorei o nosso bate-papo, já admirava, já, apesar das poucas conversas que tivemos aqui, passo a admirar ainda mais pelo homem que demonstrou ser bastante verdadeiro aqui nas suas respostas. Sucesso lá e vamos receber o senhor mais vezes aqui para fazer cobrança, porque hoje parece que foi um programa meio leve, mas eu quero cobrar também aqui, quero que a população de São Pedro Daniel cobre. Vamos convidar os vereadores de oposição também para vir até o programa e dizer o que está errado na administração do senhor lá. Obrigado, Antônio Cláudio. Eu acho que isso aí faz parte da administração. O homem público está sujeito à crítica. A crítica construtiva é muito boa, eu gosto demais das críticas construtivas. E nós estamos abertos para receber sugestões dos vereadores, da população de São Pedro inteiro. Quero deixar aqui um abraço de toda a população de São Pedro União, Biguatinga, Cerrado e a cidade vizinha que está nos ouvindo. Muito obrigado por tudo, Antônio. Valeu. Ronaldo, obrigado aí pela sua participação. Vamos ver se vai trabalhar mesmo, hein, Ronaldo? Vice geralmente fica na sombra, meu amigo. Não, pode ter certeza que a gente vamos ajudar ele o máximo, ajudar o Custódio e chamar a população para ajudar a administrar. Eu acho que é isso é também foi algo, né, que vocês falaram bastante, né, de fazer essa administração participativa. Participativa, né? Eu acho que sempre é bom ouvir o povo, né? Porque às vezes você tá fazendo uma coisa e achando que tá certo e de repente não é o que a população quer. E deixar aqui um abraço para você, foi um prazer ter aqui. Se tiver outra oportunidade, nós estaremos todo nosso, com certeza chamaremos mais vezes. Robson, lembrando aqui então, 11, 12, 13, 18, 19, 20, a festa lá em Biguatinga, quermesse, né? Quermesse que vai estar acontecendo em Biguatinga, em prol do Hospital de Passos. Hospital do Câncer de Passos. De Cavalhada. E dia 20 tem Cavalhada por lá. Em breve o Robson vai voltar aqui ao programa, não só ele, mas os outros vereadores lá de São Pedro da União. Agradeço mais uma vez a presença deles. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos já já aqui no Expresso. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.